nós estamos meditando sobre Abraão, né? História de Abraão, e como em Abraão todas as outras famílias da terra seriam abençoadas. Nós cremos que o meu trabalho de carinho tem algo em comum. Nós trabalhamos com problema e resolução de problema, né? Uma das áreas que eu atuo, quer dizer, nas duas áreas que eu atuo, tanto na área de TI quanto na área de marketing, o meu foco principal é entender o problema e dar soluções para ele. Carinha psicóloga trabalha com a mesma coisa, né? As pessoas vão no consultório, contam os problemas delas para ela e ela orienta as pessoas para que as pessoas encontrem soluções também. Por conta disso, a gente costuma ter uma visão sempre mais profunda dos problemas, e não só dos problemas, como da solução também, né? E nós entendemos que para todos os problemas que as famílias enfrentam hoje em dia, o problema raiz é um só e a solução é uma só também, né? A gente falou aqui ontem de união, e eu dei um exemplo aqui de uma má união. Quem lembra que exemplo que eu dei? Oi? Ontem eu dei um exemplo de um casal que era unido, mas não era porque eles eram unidos que estavam corretos. Que casal era esse? Ih, acho que ninguém prestou atenção. Isso, Maria Bonita e Lampião, meus conterrâneos lá do Nordeste. Eles eram unidos, viveram a vida toda não, né? Mas depois que eles se uniram, se ajudavam mutuamente e morreram em combate, né? Unidos. Mas a união em si não significou muita coisa. Vocês concordam comigo? Eles estavam unidos, um amava o outro, um protegia o outro, um cuidava do outro, mas estavam no caminho errado, né? Então só a união não é suficiente. Abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 22. Eu já falei ontem pela manhã um pouco sobre o que mais é necessário, além da união, né? E para um casal e uma família serem felizes, eles precisam ser unidos. Marido e mulher, casal e filhos, união é essencial. Mas a união somente não é segredo do sucesso, né? Não é segredo da felicidade. Gênesis, no capítulo 22, tem uma história que todos nós conhecemos. É o prosseguimento da história de Abraão, né? Cadê o pessoal do som? Alguém coloca o relógio aí para mim, por favor? Porque só para ver que horas acompanhar meu tempo, e quando eu falo o tempo passa mais rápido. O tempo costuma passar muito rápido quando eu falo. Gênesis, no capítulo 22, na tradução que eu tenho aqui, diz assim: depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Então chamou Abraão, e Abraão respondeu: pois não, estou ouvindo. E ele disse: pegue Isaac, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu indicarei. Todos vocês conhecem essa história, conhecem os visitantes, as pessoas que estão nos visitando talvez conheçam também. É uma história muito famosa da Bíblia, né? Abraão tinha um único filho, chamado Isaac, e Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, e faça o que com ele? Oi? Sacrifique. Em outras palavras, mate, né? Uma pergunta para vocês. Nessa época aqui, vocês acham que já existiam os 10 mandamentos, sim ou não? A gente está em Gênesis 22. Os 10 mandamentos foi dado para Israel lá em Êxodo 20, né? Nessa época aqui, já existiam os mandamentos, sim ou não? Sim. Sim? Como é que a gente sabe que já existia? Oi? Como é que a gente sabe? Estava escrito onde? Como é que a gente sabe que o decálogo já existia aqui na época de Abraão? Gênesis 22. Certo. Se Adão pecou, é porque havia uma lei. Mas a lei do Éden específica era a da árvore, né? Como é que a gente sabe que já existia? A gente vê, por exemplo, quando os filhos de Adão, né, quando ocorre o primeiro homicídio, quando Caim mata Abel, ele soube que estava errado, não foi? Como é que ele sabia que matar era errado? A lei já dizia que matar era errado, né? Agora Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pegue seu filho e mate. Abraão podia ter duvidado desse pedido de Deus? Podia ter pensado, não, acho que eu entendi errado, não está certo. Podia, né? Uma curiosidade para vocês. Vocês sabem qual é a origem do termo moleque? Vocês conhecem o termo moleque, né? A gente geralmente fala uma criança. Por aqui, eu acho que não se usa muito, no Nordeste se usa muito o termo moleque. Alguém sabe qual é a origem do termo moleque? Não? Ok, curiosidade então para vocês. Os povos antigos, eles tinham o costume de sacrificar pessoas, né? De diversas formas, mas era um costume muito comum nas religiões pagãs. E havia um Deus com D minúsculo, né? Chamado Moloque. Já ouviram falar desse nome? Moloque. Moloque era um Deus pagão. E os adoradores de Moloque, eles faziam uma estátua de bronze desse Deus. E essa estátua tinha as mãos desse Deus dessa forma. Era a estátua do busto dele com as mãos assim na frente. E as pessoas faziam o seguinte, elas faziam uma fogueira embaixo das mãos. Vocês sabem o que é bronze, né? Bronze é um metal. O que é que acontece quando bota fogo no metal? Ele aquece, né? Então as mãos daquele Deus, Deus com D minúsculo, eram aquecidas e as pessoas pegavam seus filhos, o primogênito, melhor dizendo, não todos os filhos, pegavam o primogênito e sacrificava ao Deus Moloque. De que forma? Colocava a criança nas mãos daquele Deus. E o que é que acontecia com a criança? Ela era derretida ali no bronze. Essas crianças que eram mortas daquela forma eram chamadas de moleques, ou seja, sacrificados ao Deus Moloque. Esse era um hábito muito comum entre os deuses pagãos. Só que o Deus de Israel, ele pedia sacrifícios humanos? Não. Nunca tinha pedido. E agora ele chega para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho e mata, sacrifica. E o que foi que Abraão fez? O relato bíblico diz que ele pegou o filho, né, pegou mais dois servos, foi até a terra de Moriá. E o verso 7 aí, acompanha comigo, Gênesis 22, a partir do verso 7. A certa altura, Isaac disse a Abraão: pai, sim, meu filho. Esse termo pai aqui é o mesmo que Jesus usava na cruz, né? Quando ele fala Abba, pai. E o termo pai, para vocês, não, talvez não faça muito sentido esse termo pai aqui. Aí na Bíblia de vocês está escrito só pai, né? Quando Isaac, meu pai é o pai. O termo Abba, né? Do hebraico, ele tem uma tradução muito semelhante ao que a gente costuma utilizar lá na Bahia. Alguém sabe como é que a gente chama o pai na Bahia? Painho. Painho, exatamente. Painho. Então, quando Isaac disse aqui, né, pai, não foi pai como a gente chama, foi painho. Qual é a diferença de pai e painho? Painho é mais carinhoso, né? Painho é mais carinhoso, exatamente. Então, quando Isaac diz aqui, pai, ele está falando de uma forma muito carinhosa. Ele não está só dizendo meu pai, chamando a atenção do pai. Ele está chamando o pai de uma forma carinhosa. E aí o pai diz, sim, meu filho. E aí Isaac pergunta, meu pai, aqui está o fogo, está a lenha, mas e o cordeiro? Isaac conhecia o processo, né? Era o cordeiro que morria. E aí ele pergunta, mas e o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? E aí o que é que o pai responde? Deus proverá. Veja o que interessante. A mente de Abraão estava focada na vontade de Deus. Até essa altura aqui, Isaac sabia do que ia acontecer com ele? Sim ou não? Não sabia. Tanto que ele estava perguntando para o pai, né? Somente quando eles chegam na terra de Moriá, que eles sobem, Abraão prepara o altar, prepara a lenha, e aí o que é que ele faz? Ele conta para o filho: meu filho, Deus pediu que eu matasse você em sacrifício para ele. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que vocês acham que Isaac recebeu essa notícia? Como é que vocês receberiam essa notícia? Se o pai de vocês chegasse para vocês e dissesse assim: olha, Deus pediu que eu matasse você. Seria uma boa notícia ou uma má notícia? Uma má notícia, né? Para Isaac, ele teve aquela notícia com alegria, né? A autora Ellen White, ela narrando essa história, ela diz que Isaac teve aquela notícia como motivo de honra. ser sacrificado em homenagem ao Deus de Israel. Ele pensou, para mim isso é uma honra. E é impressionante, porque ela diz que ele ajudou seu pai a amarrá-lo. A amarrar, né, para que ele ficasse no altar. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para algo que eu já falei ontem. Abraão e Isaac eram unidos, sim ou não? Sim. Unidos. Sim, eram unidos. Mas mais importante do que a união de pai e filho ali, sabe o que era? É que o pai estava preocupado com a vontade de Deus e o filho estava preocupado com o quê? Com a vontade de Deus também. Então não era simplesmente união, era união em torno do querer de Deus. Isso faz muita diferença. Por isso que eu falei de Lampião e Maria Bonita. Eles eram unidos, mas a união deles estava firmada em torno de algo perecível. Quando nós estamos unidos e temos em comum propósitos divinos, isso faz toda a diferença. Abraão estava certamente pesaroso porque tinha que matar seu filho, mas ele estava com a consciência tranquila porque ele estava fazendo a vontade de Deus. As meninas cantaram aqui sobre a paz, né? Uma paz que é diferente, a paz que Deus dá, que é uma paz que inunda o ser de um homem que vai matar o próprio filho, que é a paz que inunda o ser de um filho que vai ser morto pelo pai. Só que na história de Abraão é interessante porque antes dele matar o filho, o que é que acontece? Lá no verso 13, Abraão ergueu os olhos, verso 11, verso 10, eu embolei tudo aqui agora, verso 10, depois amarrou Isaac, pôs a lenha e em seguida estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora um anjo do Senhor chamou e disse, Abraão, e ele falou, esse mesmo aqui, né? Estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto, não toque nele. Agora eu sei que você teme a Deus e como você é destemido. Essa história aqui terminou muito bem, porque Abraão não precisou matar o seu filho, né? Só que existe um outro padrão de histórias na Bíblia. Vamos comigo até Daniel 3. É uma história que todos vocês conhecem também. Livro de Daniel, no capítulo 3. Aí conta a história de três jovens, os três amigos de Daniel. E para contextualizar todos, né, o rei da época mandou fazer uma estátua gigante e ele falou o seguinte: eu tenho uma banda aqui, essa grande banda que nós temos aqui, né? Toda vez que a banda tocar, todo mundo tem que se prostrar para adorar a minha estátua. Mas existiam três jovens ali, no meio do povo, que adoravam ao Deus de Israel. E mais uma vez, um outro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então aqueles jovens disseram: nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Pergunto para vocês: o fato de eu me abaixar diante de algo significa que eu estou adorando essa coisa? Se eu me abaixar diante dessa caixa de som, por exemplo, eu estou adorando ela, sim ou não? Não, né? Adoração vem do coração, não é? Adoração é uma coisa que vem do coração, da mente. Aqueles três jovens, eles podiam ter se abaixado no meio do povo sem necessariamente adorar aqueles deuses no coração deles, sim ou não? Poderiam, né? No verso 15, a história diz que a banda tocou, todo mundo se abaixou, menos aqueles três jovens, né? E o verso 15, na minha tradução, diz assim, capítulo 3 de Daniel: furioso, o rei Nabucodonosor ordenou a Sadraque, Mesaque e Abednego que fossem trazidos. E quando eles chegaram, Nabucodonosor perguntou: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não respeitam meus deuses e se negaram a adorar a estátua de ouro que mandei erguer? Vou dar a vocês uma segunda chance. A partir de agora, quando o som começar a tocar, vocês devem se ajoelhar e adorar a estátua. Se não fizerem, serão jogados numa fornalha de fogo. E eu quero ver se o Deus de vocês irá livrá-los de mim. O desafiou, né? Vou dar uma segunda chance para vocês. Lembra que o texto que a gente começou a ler lá de Abraão dizia assim: Deus resolveu fazer o que com Abraão? Provar Abraão, né? Percebe que no contexto aqui é exatamente o mesmo. O rei falou: ó, vou dar uma segunda chance para vocês, vou fazer mais uma prova com vocês. Se a banda tocar e vocês não se abaixarem, vocês serão jogados na fornalha de fogo. E me impressiona muito. Eu gosto de ler esse texto aqui. De vez em quando eu lembro da história, eu gosto de pegar a Bíblia para reler. A resposta desses jovens para mim foi fantástica. Verso 16: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: sua ameaça não nos assusta. Se nos jogar na fornalha de fogo, o Deus a quem servimos pode nos livrar, não só da fornalha, como de qualquer outra coisa. Mas mesmo que ele não faça, não nos importamos, ó rei. Ainda assim, não vamos servir aos teus deuses. Que resposta ousada, né? Rei, o Deus a quem servimos, ele pode nos livrar da fornalha de fogo. Ele tem poder para isso. Mas sabe alguma coisa, rei? Se Deus não nos livrar, ainda assim nós não adoraremos os seus deuses. Ainda assim adoraremos ao nosso Deus. Por que eu escolhi essa história aqui? Lá na história de Abraão, Deus livrou Abraão, não foi? Deus impediu que Abraão fizesse o sacrifício. Nesse caso aqui, Deus livrou esses jovens, sim ou não? Sim. Livrou? Com certeza. Livrou de cair na fornalha? Sim. De cair na fornalha. Eles foram colocados na fornalha? Sim. Foram, né? Foram colocados na fornalha. Vocês acham que eles acreditavam que iam sobreviver? Vendo o fogo queimando, vendo o rei amarrando eles, ó, joga eles lá. Vocês acham que eles pensassem assim: não, a gente vai cair lá, mas não vai acontecer nada com a gente? Eles estavam pensando nisso, sim ou não? Não. Não, eles disseram aqui: se a gente tiver que morrer, a gente morre e acabou. Sabe uma coisa que me impressiona muito? Imaginem comigo, aqueles três jovens foram jogados na fornalha de fogo. E aconteceu o que com eles? Nada, né? Caíram na fornalha de fogo, o fogo estava queimando e eles intactos, não tiveram nada. Só que uma coisa impressionante aconteceu. Foi o que aconteceu. Quando o rei olhou lá para a fornalha, o que foi que ele viu? Ele viu 4. Exatamente. Jogaram quantos? 3. Mas ele viu quantos? 4. Quem era o 4? Jesus Cristo. Realizem comigo agora, vocês. Imagine que você é um daqueles três jovens. Você foi jogado na fornalha de fogo. E aí, quando você está lá dentro, quem é que você vê que está lá dentro? Jesus. E aí você começa a conversar com Jesus. O senhor está por aqui? E aí começa a bater um papo com Cristo. Talvez perguntar alguma coisa que você tenha dúvida. O texto diz que eles caminhavam pela fornalha conversando, não é? Veja só que interessante. O relato diz que o rei, quando viu aquilo, ficou apavorado e mandou fazer o quê? Mandou tirar eles, né? E aí eu pergunto para você: se você está dentro da fornalha de fogo, está conversando com o próprio Cristo, aí alguém chega lá fora e diz assim: ó, Rodrigo, né? Rodrigo, seu nome? Olhei para mim e o outro disse assim: Rodrigo. Chega: Rodrigo, sai daí, por favor. Você está na fornalha de fogo, vem cá. Só que você está com Cristo, Rodrigo. Você ia querer sair lá? O que ia acontecer com vocês? Se alguém chamasse você pelo nome, dissesse assim: vem cá, sai daí da fornalha, sai do fogo. Mas você está lá dentro com Cristo, o que é que você ia responder? Está tão bom aqui, né? Deixa eu ficar mais um pouquinho, eu tenho uma coisinha ainda para perguntar. Perceberam como é diferente você estar dentro do fogo, mas com Cristo? Perceberam? Que mesmo dentro do fogo, mesmo dentro da fornalha, estando com Cristo, a realidade é totalmente diferente. Concordam comigo? A diferença na vida desses jovens, o que fez esses jovens vencedores e felizes, o que fez Abraão uma pessoa vencedora e feliz, o que fez Isaac uma pessoa vencedora e feliz, foi que eles tinham a vontade de Deus em primeiro lugar, custasse o que custasse. Nesse caso aqui, a própria vida, né? Doando a própria vida, no caso de Isaac e dos três jovens, ou tirando a vida de outro, como no caso de Abraão, por obediência. E aí eu pergunto para você: como é que você tem lidado com as orientações divinas? Como tem sido? Como você tem lidado? Como você tem reagido às orientações que Deus te dá? Quando Deus diz, faça isso, não faça aquilo, assista isso, não assista aquilo, coma isso, não coma aquilo. Quando Ele te orienta, qual é a sua relação? Vocês conseguem perceber que em todos esses casos aqui, a prova era de fidelidade? A prova era, vocês são meus servos ou vocês não são meus servos? Houve batalha no céu, Satanás disse que o reino de Deus estava errado, né? E ele destruiu o seu próprio reino, que é o reino do pecado. E hoje, a gente meio que vive numa enquete, né? Vive numa enquete. Quem está certo? Deus ou o diabo? Toda vez que Deus diz algo que a gente tem que fazer, Deus diz, olha, eu quero que você se comporte de tal forma, eu quero que você coma isso, eu quero que você se vista assim, eu quero que você assista isso. Nós temos a oportunidade de dizer, sim, Senhor, concordo com o que o Senhor está dizendo, o Senhor está correto, e eu faço. Ou de dizer, não, Senhor, isso aí está errado, não é bem assim não. Existe outra forma de se alimentar, existe outra forma de se vestir, existe outra forma de assistir, existe outra forma de se divertir. Então nós podemos fazer a vontade de Deus, como Abraão fez, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, como Isaac fez, ou podemos fazer a nossa própria vontade, que a gente sabe que não é a nossa vontade, né? Vocês sabem, né, que a gente faz ou a vontade de Deus ou a vontade do inimigo de Deus. Não há terreno neutro. Ou a gente serve a um ou a gente serve ao outro. Ser obediente a Deus não significa comprar o céu, não significa querer ser melhor diante dele, não significa ser melhor que os outros. Significa única e exclusivamente dizer o seguinte: Deus é o dono do universo e o que Ele manda fazer, eu tenho que fazer, porque Ele sabe mais do que eu o que deve ser feito. A história de Abraão continua em vários outros aspectos, nos mostrando essa lição tão simples, que a vontade de Deus, a obediência a Deus é o segredo de sermos, de fato, verdadeiramente felizes. Karine vai falar sobre mais alguns detalhes e vai concluir a meditação. Boa noite. Boa noite. Vocês lembram o que diz o verso que é o tema do nosso final de semana? Alguém lembra qual é o verso bíblico? Gênesis 12, verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que final de semana de família mais esquisito, né? É gente que vai para a fornalha, é livro de macabeus. Acho que vocês nunca mais vão ter um final de semana da família assim, tão ativo. Mas, queridos, porque, como eu disse ontem, se fosse para a gente falar sobre comunicação, sobre a diferença entre homens e mulheres, que homens são mais racionais, mulheres são mais sensíveis, homens são mais visuais, mulheres são mais auditivas, se fosse para falarmos disso, isso vocês leem em qualquer lugar. E não é essa a mensagem que Deus tem dado a nós como família. Não é isso que Ele tem nos encarregado de levar a outras famílias, e por isso esse tem sido um final de semana da família um pouquinho diferente, mas eu espero que tenha sido e esteja sendo um final de semana importante para a família de vocês. Amém. Bom, Abraão teve uma grande prova. Seu único filho, o filho da promessa, desta promessa que nós acabamos de ler aqui em Gênesis 12, verso 3. Aquele que permitiria que houvesse uma descendência da qual viria o Salvador, que nos abençoaria. E agora Deus pede para Abraão sacrificar esse filho, e nós vimos aqui a prova de fidelidade. Fidelidade é algo que tem a ver com família também, não é? Tem que haver fidelidade no casamento, tem que haver fidelidade na relação entre pais e filhos. Mas se nós não somos fiéis a Deus, se nós não somos fiéis àquele que é o único capaz de nos conceder amor suficiente para que haja fidelidade na nossa casa, no nosso lar, como poderemos ser fiéis ao cônjuge? Como poderemos ser fiéis e honrar os nossos pais? Se não somos fiéis a Deus, se nós não conseguimos servir aquele que foi capaz de dar a vida por mim e por você, para que eu e você tivéssemos uma nova vida, como poderíamos ser fiéis a um ser humano que talvez não seja capaz de dar a vida por você? A um ser humano que te chateia, que te magoa às vezes, como seríamos capazes de ser fiéis? Ontem Marquinhos colocou aqui que o segredo da unidade, da união no lar e no casal, na família, está em estarmos conectados a Deus, ligados a Deus. Porque quando eu resolvo ouvir a voz de Deus, e o meu esposo também resolve ouvir a voz de Deus, dá para cada um ir por um caminho? Não dá. Nós vamos juntos pelo mesmo caminho. Por mais que nós pensemos diferentes, por mais que eu goste de uma cor, ele goste de outra, eu gosto de uma comida, ele gosta de outra, quando o Senhor fala, é por aqui, e eu ouço, e ele ouve, para onde eu vou? E ele também. Nós vamos juntos para o mesmo lugar. Nós vimos esse final de semana sobre unidade, nós vimos sobre amor, que no Éden havia um amor perfeito até entrar o pecado, né? Acabou de entrar o pecado, Adão já não sabia mais dar a vida por Eva, já estava culpando a Deus e a Eva pelo seu pecado, não é verdade? E nós vimos que Deus deseja resgatar o plano ideal dele de unidade e de amor em nossos lares. Se nós formos lá em Gálatas, capítulo 6, nós vamos ver, por exemplo, que é impossível, humanamente falando, nós termos o amor. Porque aí em Gálatas, no capítulo 5, nós vemos o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança ou domínio próprio, né? O fruto do Espírito é amor. É o Espírito de Deus que produz amor, coloca amor em meu coração. É quando eu estou ouvindo a voz de Deus, quando eu permito o Santo Espírito atuar em minha vida, que eu sou capaz de amar verdadeiramente alguém. Se a gente ler um pouquinho antes, lá no verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Existe isso nas famílias hoje? Existe. Quanto? Quanta coisa ruim a gente tem visto nos lares por aí. E não somente nos lares não cristãos. Infelizmente, apesar de termos a palavra de Deus, muitos lares que possuem Bíblias abertas, mas não necessariamente lidas, têm sofrido com o fruto da carne. Prostituição, inveja, inimizade, dentro da própria casa. Porque o Espírito de Deus não tem tido espaço nos corações aqui. Se nós formos a 1 Coríntios 13, nós veremos, por exemplo, que o amor é paciente, é bondoso, não é ciumento. Que amor é esse, né? Hoje a gente vê nos jornais pessoas matando, um homem mata uma mulher porque ela terminou o relacionamento com ele e ele, num ataque de ciúmes, então, se não é minha, não é de ninguém, e vai lá e mata. Que amor é esse que temos tido? Somente com a ação do Espírito de Deus em nossa vida, quando Ele nos transforma e nos faz uma nova pessoa, é que podemos amar. Somente com a ação dEle, quando Ele fala aos nossos ouvidos, é por aqui. E a palavra de Deus diz que nós ouviríamos uma voz dizendo o caminho, esse caminho, né? Andar por ele. Quando nós ouvimos e seguimos essa voz, há unidade. Então, a ação do Espírito de Deus em nossa vida permite que haja unidade, permite que haja amor. Duas coisas com as quais nossas famílias seriam plenamente felizes. E acreditem, irmãos, é possível viver essa realidade. Isso não é utopia, isso não é sonho. Isso é uma realidade que Deus deseja que eu e você possamos viver em nossos lares. Eu quero convidar vocês a voltarem a Gênesis, no capítulo 24. Quando nós nascemos no Espírito, nós nascemos em Cristo, nós somos nova criatura. Certa vez um doutor da lei procurou Jesus e Jesus disse: importa nascer de novo. E talvez nascer de novo para mim e para você hoje seja desenvolver um novo relacionamento com o Espírito de Deus. Nascer agora a partir dele, ouvindo claramente a sua voz. E no capítulo 24 de Gênesis, nós vemos um exemplo tremendo de submissão. Quando Isaac aceita voluntariamente se tornar oferta de sacrifício, para mim ele já deu um exemplo de submissão indiscutível. Porque Isaac era um rapaz que poderia ter saído correndo, falado: não vou, Deus te pediu isso, meu pai, não vou de jeito nenhum, eu sou jovem. Mas Isaac não foi submisso só naquele momento, não. Isaac, ele foi submisso também ao iniciar a sua própria família. E aqui eu sei que existem pessoas que ainda não são casadas. E se você ainda não iniciou uma nova família, submeta-se inteiramente a Deus para fazer isso. Eu falei ontem aqui, né, que Marquinhos e eu nos conhecemos por providência divina. Resposta às nossas orações, apesar de uma distância geográfica muito grande, nós entendemos que era propósito de Deus a nossa união e aceitamos, apesar de nunca termos nos visto. Isso é possível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, inclusive nos relacionamentos. Nós tivemos fé. E Isaac foi um rapaz que teve fé também, porque o pai dele chamou o servo e falou: vai lá na casa da minha família e busca uma esposa para o meu filho. Graças a Deus, Abraão tinha um servo que também era temente a Deus. E no capítulo 24 de Gênesis, no verso 12, nós vemos a oração do servo de Abraão. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixe agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Eu pediria que colocasse novamente ali o horário, não sei se estava antes. Eu vim sem relógio, não é proposital, mas para que a gente não se estenda tanto. Aqui então o servo de Abraão pede a Deus orientação para que ele fizesse uma boa escolha, para que ele levasse para Isaac uma mulher que fosse segundo o coração de Deus. E Rebeca foi extremamente submissa, porque ao ser revelada a ela o plano de Deus, a resposta que ele havia tido, ela aceitou. E lá no verso 58 do capítulo 24, nós lemos: e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Mulher decidida, né? Temente a Deus. Rebeca e Isaac foram muito submissos, porque se a gente continuar lendo, veremos que Isaac também não discutiu sobre a escolha da esposa. Há algo muito bonito nessa história, que além de Isaac haver se submetido a essa escolha, o momento do encontro deles No momento em que eles se encontraram, Isaac ia fazer algo especial. Verso 63 do capítulo 24 de Gênesis. Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Os benditos camelos utilizados como instrumentos ali na prova. 67, Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi por mulher e amou. Isaac havia saído para orar, para buscar a Deus, para conversar com Deus. Quando vamos até Deus, Ele direciona a nossa vida. É neste momento que temos os bons encontros, as bênçãos e a direção. Se estamos iniciando nossa família, como eu disse para vocês, nós experimentamos isso na prática. Podemos buscar isso de Deus. Não precisamos temer, muito menos achar que não seria uma boa escolha, porque eu prefiro algo assim, tenho medo do que Deus pode enviar para mim. Esse não é o tipo de pensamento que precisamos ter. Podemos confiar que Deus há de enviar o melhor. E se nossa família já está formada, cada uma de nossas decisões precisam ser tomadas com orientação divina. Nós construímos há pouco tempo a nossa casa e mudamos para lá. E Deus nos abençoou com a oportunidade de morarmos no campo agora. E é relativamente próximo ao centro da cidade, mas é a área rural, lá em Joinville. E nós decidimos morar lá e acreditamos que esse foi um presente de Deus, permitir que isso fosse possível, porque acreditamos que hoje é o melhor ambiente que haveria para nós morarmos como servos de Deus, buscando qualidade de vida, buscando saúde, uma vez que havia essa possibilidade. É certo que algumas cidades não permitem isso, mas nós moramos numa cidade que há muita, muita área rural. E é plano de Deus para o seu povo hoje que possamos sair dos grandes centros, não é verdade? O quanto for possível que possamos nos distanciar da influência dos grandes centros, do secularismo que existe nesses grandes centros, e por aceitar uma orientação divina, nós fomos para lá. Porque, particularmente, irmãos, eu nunca gostei de roça, sendo sincera para vocês. Nunca gostei de roça, de barro, bicho. Esses dias, meu marido me mostrou um sapo que tinha atrás da minha lavanderia. Imagina como eu fiquei feliz. Nunca gostei disso. Mas eu sei que é o melhor, que é plano de Deus, que em nossos dias, sendo possível, nos afastemos dos grandes centros. E tem sido bênção em nossa vida. Porque não existe nada que seja plano de Deus que não se converta em bênçãos para nós. Então, se a sua família já está formada, acredite, Deus continua orientando. Você quer comprar uma nova casa? Olha o Senhor e peça a prova. Senhor, onde é o melhor lugar para eu colocar a minha família para viver? E o Senhor vai responder assim como mostrou quem era a melhor esposa para Isaac. E vocês podem ter certeza disso. Mas além da fidelidade de Isaac, existe uma outra coisa, uma segunda coisa que eu queria colocar hoje para vocês neste último culto do final de semana da família, que é a transformação dessa nova vida que precisamos ter em Cristo, uma nova vida através do Espírito Santo. E eu convido vocês a voltar um pouco mais aí nos capítulos de Gênesis e vamos ao capítulo 17. No capítulo 17 de Gênesis, Deus muda o nome de Abrão e Sarai. Nome fala muita coisa, né? Sobre quem somos nós. É uma das formas, e antigamente principalmente, de falar do nosso caráter. O clássico dessa afirmação que eu fiz agora é o nome de Jacó. Só de falar, vocês concordam comigo e já sabem o que significa. Não é verdade? O nome, ele traduz o caráter. E naquela época era importante, e hoje ainda é um pouco importante. Alguns pais se preocupam em pesquisar o nome dos filhos. Eu estou a planejar ainda os filhos, mas desde já alguns anos antes de casar já havia escolhido o nome. Ainda bem que o meu marido gosta da opção que eu fiz. pelo significado, pela força do significado, por esperar que o significado do nome seja uma realidade na vida do meu filho. E Deus aqui no capítulo 17 muda o nome de Abraão, para Abraão e de Sarai para Sara. Lemos lá no verso, a partir do verso 1. Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu porei o meu conserto entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente. Verso 5. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tem posto. Verso 15. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara. Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei e será mãe das nações, reis de povo sairão. Quase chegando aos 100 anos, o Senhor resolve dar um novo nome para Abraão e também para sua companheira. Idosos já, eles iniciam uma nova vida a partir de uma ordem: ser perfeito. Deus estava transformando, mudando não apenas o nome de Abraão, Ele estava modificando o seu caráter. Isso porque a única perfeição que Abraão poderia ter era a semelhança com Jesus, aquele que viria da sua própria descendência. E é essa perfeição que o Senhor espera de mim, de você hoje e das nossas famílias, para que possamos viver e ter as promessas dele cumpridas em nossos lares. Vocês lembram que eu citei ontem a promessa de Joel 2? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Deus deseja derramar o seu Santo Espírito sobre nós, cumprir essa promessa em nossas vidas, em nossas famílias, desde os filhos pequenos até os idosos avós. Mas para isso precisamos seguir o que ele havia falado aqui a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito, representa o meu caráter. Como vocês cantaram aqui no início do louvor, gente como Jesus. Esse é o tema jovem deste ano, não é? Porque precisamos ser gente como Jesus. A única forma de semelhança que podemos ter com Jesus é no caráter, irmãos. Essa é a única semelhança. Fisicamente, nós sequer sabemos com detalhes como ele era. Gente como Jesus. O mundo precisa de gente como Jesus. Abraão foi chamado por Deus a andar em sua presença e ser perfeito, ser como seu filho viria a ser no futuro. E eu e você hoje, famílias, eu e você, formamos famílias que vivem hoje o tempo do fim, acreditamos estar muito perto da volta de Jesus, precisamos ser gente como Jesus. Precisamos andar na presença dele e sermos perfeitos em amor. Que quem dá? O Espírito de Deus, ou seja, precisamos nascer de novo. Precisamos nascer não somente da água, mas também do Espírito. Queridos, unidade, amor, fidelidade, nada disso vai ser realidade em nossa vida se não nos submetermos inteiramente a Deus a ponto de representarmos o caráter dele neste mundo. Nada disso, porque somente ele consegue ser um, apesar de ser três. Então, para termos unidade em nosso lar, precisamos ter o caráter de Cristo, de Deus em nós. Somente Ele é capaz de amar plenamente, porque Ele é o próprio amor. Sem Deus, então, sem ouvir a voz de Deus, andar na sua presença e ser perfeito, representar perfeitamente o seu caráter, nós não conseguimos amar. Fidelidade, Jesus, quando esteve aqui, Ele falou: quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de. Se eu não sou capaz de ser fiel a Deus, como eu pretendo ser capaz de ser fiel aos seres humanos? Porque se sequer podemos ser fiel àquele que tudo fez por nós? E aí eu digo para vocês, isso é possível. Muita gente hoje não acredita que seja possível refletirmos o caráter de Jesus individualmente, como famílias e finalmente como igreja. Muita gente hoje acredita que vamos com esse caráter defeituoso até a volta do nosso Senhor e Salvador, o que é uma grande mentira, um grande engano, irmãos. Porque se formos com esse caráter até ver Jesus nas nuvens, naquele dia a gente vai estar desesperado. Nem a gente, nem as nossas famílias vão poder se alegrar naquele dia. E Ele nos convida a uma nova vida. Uma vida que inicia na água, mas inicia também no Espírito. Muitos de vocês já passaram pela vida que se inicia na água. Mas diariamente precisamos iniciar uma nova vida no Espírito. Os problemas que nós temos em nosso mar são diários ou não? São, não são? É diariamente que falta dinheiro, a gente se desentende, a gente se magoa. Diariamente nós precisamos também do Espírito de Deus para que isso não ocorra. Ellen White, num de seus escritos, ela coloca: para servir devidamente a Deus, precisamos nascer de novo. Nossas disposições naturais que se opõem ao Espírito de Deus têm de ser postas de lado. Se eu sou arrogante, se eu sou grosso, né? Se eu sou grossa com meu marido, isso é natural meu, né? Às vezes a gente fala assim: ah, eu já tenho 40 anos, não vou mudar isso nunca. Minha mulher já aprendeu a conviver comigo. E isso tem que ser posto de lado. Tem que mudar sim. Você pode ter 100 anos. Deus requer mudança de você. Sua mulher não vai ter que engolir você até o final, não. O Senhor opera milagres e quer transformar o seu caráter. Nossas disposições naturais que se opõem ao Espírito de Deus, aquilo que é contrário ao Espírito de Deus, tem que ser colocado de lado. Precisamos ser feitos novos homens e mulheres em Cristo Jesus. Nossa velha vida não regenerada deve dar lugar a uma nova vida. Uma vida repleta de amor, de confiança, de obediência voluntária, como daqueles jovens que foram parar lá na fornalha, como de Isaac, que aceitou virar sacrifício e depois aceitou uma esposa que sequer conhecia. Pensais que tal mudança não é necessária para a entrada no reino de Deus? Escutai as palavras da majestade do céu: importa-vos nascer de novo. João 3,7. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18,3. A menos que ocorra essa mudança, não podemos servir corretamente a Deus. Nosso trabalho será deficiente. Serão introduzidos planos terrenos. Será oferecido fogo estranho que desonra a Deus. Nossa vida será iníqua e infeliz, cheia de ansiedade e perturbação. A menos que nasçamos de novo. A mudança de coração representada pelo novo nascimento somente poderá ser efetuada pela eficaz atuação do Espírito Santo. Só Ele pode limpar-nos de toda impureza. Se lhe dermos permissão para moldar e afeiçoar o coração, seremos capazes de discernir a natureza do reino de Deus e compreender a necessidade da mudança que precisa ser feita antes que possamos ter entrada neste reino. O orgulho e o egoísmo resistem ao Espírito de Deus. Toda inclinação natural da alma se opõe à mudança do convencimento e orgulho pessoal para a mansidão e humildade de Cristo. Se quisermos, porém, trilhar o caminho da vida eterna, não devemos atender às insinuações do próprio eu. Com humildade e contrição, devemos implorar a nosso Pai Celestial: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Ao recebermos luz divina e cooperarmos com seres celestiais, nascemos de novo e somos libertos da contaminação do pecado pelo poder de Cristo. Amém? Nós vimos que a primeira família permitiu que este mundo fosse contaminado pelo pecado. E daí todas as famílias da terra sofrem desde então a maldição do pecado. Com Abraão, Deus levanta uma família da qual viria solução para isso. E hoje, eu e você, pela ação do Espírito de Deus, o que eu li aqui, podemos e somos libertos da da contaminação do pecado pelo poder de Cristo. Aquele problema que contaminou o primeiro lar, ele não é um problema para mim e para você. Ele não é mais um problema para mim e para sua família pelo poder e sangue de Jesus. Porque pelo sacrifício de Cristo, a minha e a sua família podem ser felizes. Nós podemos viver felizes, nós podemos viver em unidade, nós podemos viver em amor e nós podemos viver eternamente. Irmãos, isso é tudo que nós podemos desejar, não é verdade? O que mais nós podemos querer como família? Uma casa bonita, um carro bom? Isso é desejável, mas isso é efêmero, isso acaba, né? Com uma batida o carro se destrói. Com uma enchente as pessoas perdem a casa. Mas e a eternidade? Jesus tem sido refletido no seu lar? Na sua família existe gente que é gente como Jesus? Os seus vizinhos, eles têm vontade de vir a essa igreja? Ou o seu lar não cria nos demais vontade de conhecer o Deus a quem você serve? Nós somos chamados a abençoar outras famílias. O Senhor deseja salvar pessoas. E se aqueles que conhecem a mensagem de salvação não a aceitarem, como os outros vão conhecer? Nós precisamos aceitar, precisamos pedir, clamar que o Espírito de Deus atue diariamente e nos batize. Diariamente precisamos nascer do Espírito para termos famílias capazes de abençoar outras famílias. Ontem nós falamos aqui, a decisão que eu tomo individualmente não é problema meu. Abraão e Sara tiveram a péssima ideia de envolver uma terceira no plano de terem um filho da promessa, não é? Até hoje a gente presencia a consequência dessa ideia infeliz. Abraão poderia dizer, é problema meu se eu quero ou não ter um filho com outra mulher. Não era problema de Abraão. É problema de centenas de milhares de pessoas que têm vivido em guerra nos últimos séculos em função da desobediência de um homem e uma mulher. Quando eu desobedeço, quando você desobedece, quando nós, ao invés de entrarmos na fornalha, nos ajoelhamos diante da estátua, quando eu saio correndo ao invés de permitir que eu seja o sacrifício, não sou apenas eu que arco com as consequências. Não é problema meu. Aquilo que eu faço afeta a vida das outras pessoas, para a salvação ou para a perdição. Eu tenho certeza que vocês desejam ter famílias que operem para a salvação. Amém. Vocês não estariam aqui de outra forma, né? Vocês poderiam estar nos lares de vocês assistindo a televisão agora, se não tivessem esse propósito. Precisamos então clamar que o Espírito de Deus atue na nossa vida. Precisamos acreditar que isso é possível. Eu quero convidar as meninas, elas vão cantar uma última música. E essa música fala que primeiro você precisa crer. Você acredita que um dia você pode refletir o caráter de Jesus a ponto das pessoas olharem para você e falar: em que igreja você vai? Porque eu quero conhecer essa igreja. Ou em que você acredita? Por que você é tão feliz? Por que a sua família é tão feliz? Você acredita que isso é possível ou você vive achando que vai continuar sendo essa pessoa, já tem 40, 50 anos e isso não vai mudar? Se você não acreditar, meu irmão, minha irmã, você não vai nem se ajoelhar para pedir ao Senhor essa bênção. Porque a primeira coisa que você precisa fazer para que o milagre se realize é acreditar. A segunda é obedecer ao Deus que oferece esse milagre. Nós vimos no verso 1 de Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Jesus está mandando você e eu sair da nossa terra, desse mundo, e ir para uma terra que Ele quer mostrar. Nesse caminho, Ele quer mudar o seu nome. Lá no céu você sabe que você vai ter um novo nome. Mas por enquanto, quando Ele não te dá um novo nome, Ele quer te dar um novo caráter. E esse é Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. Você precisa acreditar, você precisa obedecer. Enquanto as meninas cantam, pense um pouquinho o quanto você crê nessas promessas de Deus. E o quanto você deseja fazer parte dessa história bonita, que vai terminar em breve, eu creio nisso. E peça ao Senhor que coloque diariamente no seu coração o desejo de ser gente como Jesus. Onde outrora havia separação de Deus, revelar-se-á a parceria com Ele. onde outrora se manifestava a natureza carnal, serão vistos os atributos do que é divino. Amém. Ellen White, recebereis poder, página 30. Se você deseja que isso seja realidade na sua vida, coloque-se de pé e vamos clamar ao Senhor para que houver esse milagre. Lembre-se que você vai ter que colocar o pé. Vai ter que pôr o pé na água, vai ter que levantar o machado. Você vai ter que obedecer. Por mais esquisita que seja a instrução, por mais estranho que pareça para você, o Senhor deseja fazer isso com o querido Deus. Obrigada, Senhor, porque sentimos a tua presença aqui nestes dias que estivemos na igreja de Itacema. Obrigada, Pai, porque o Senhor ainda nos dá a chance, nos chama a uma vida de santidade, a uma vida diferente, a uma nova vida em Jesus. Querido Deus, eu coloco agora em tuas mãos todas as famílias que estão aqui. Cada uma das pessoas, Pai, que se colocou de pé neste momento. E eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito acompanhe cada uma delas agora ao voltarem para os seus lares. Nós somos fracos, a nossa natureza carnal nos impulsiona para aquilo que é mal, e nós temos uma fé muito pequena, Senhor. Mas nós acreditamos que o Senhor pode, inclusive, operar em nós o querer, assim como o efetuar. Por isso, Deus, derrama o teu Santo Espírito sobre essa igreja. Aqueles corações que anseiam ser como Jesus, que eles possam ter essa promessa realizada em sua vida, Deus. E que outras pessoas sejam salvas para o teu reino através das famílias que se encontraram aqui neste final de semana. Querido Deus, leva-me de volta com meu esposo para o nosso lar também. Continue abençoando nossa vida, Pai, para que possamos ser bênção, como o Senhor fez com Abraão. Que todos aqueles que se dispuserem, Senhor, a viver para te servir, experimente quão grandiosos são os seus planos para a nossa vida. Amém. E que o maior dos planos e o maior dos nossos anseios, ó Pai, seja recebermos em nós o teu caráter. Dá-nos um novo nome, Pai. Ensina-nos o que é unidade. Ensina-nos o que é amor. Ensina-nos o que é fidelidade para que nossas famílias vivam felizes. Perdoe os nossos pecados. Santifica-nos, Senhor. Transforma o nosso coração e leva-nos em paz para uma semana abençoada na tua presença. É o que eu te peço, já te agradecendo, confiante que o Senhor há de operar em nossas vidas. Amém.